garupas e os animais menos cotados. Entre dólares, euros, reais, cruzeiros e cruzados, o que tem sido priorizado é tão superficial. Dinheiro deixa o clima pesado na superfície global. Valores só no cofre, vale a missão, tô no free. Quem pensa que os bens curam os males sempre sofre, comprando as ilusões das grandes corporações que lhe venderam, prometendo acabar com as frustrações. Passam as estações, seguem as negociações, e não dá pra comprar amor no mercado de ações. Não abro mão de ter um troco e algum conforto, mas viver em função da grana é o mesmo que tá morto. E quantos morreram entrando nessa disputa, num exército onde a ganância é quem te recruta? Prefiro a natureza e sair pra caminhar. Já quebrei os grilhões antes deles vir me acorrentar. Preciso me libertar, preciso evoluir, longe da cobiça que tenta me impedir. Só peço sabedoria, clareza na minha visão, pra que eu não caia nessa tentação. Preciso me libertar, preciso evoluir, longe da cobiça que tenta me impedir. Só peço sabedoria, clareza na minha visão, pra que eu não caia nessa tentação. Mundo gira por cifras, cifras giram o mundo, egos e desavenças, vozes gritam ao fundo. Preciso me libertar, não posso me escravizar. Verdinhas fazem pessoas por elas se enforcar. Economia em piripaque, sobe e desce da Nasdaq. Mercado imobiliário, grana move a reality. Tema a sua falta, ou faça disso um lema. Aos braços do capital, não existe e se renda. Não entenda, não escape, tudo é imposição. Sem ela você não vive, com ela é a solução. Te guia e te controla, por ela crio a guerra. Mortes tão inocentes, valem menos que ela. Dinheiro aprisiona, sua falta condiciona a ser mais um na margem, sociedade em coma. Muito na mão de poucos, pouco na mão de muitos. Fome pra alguns é fato, pra outros são fortuna. Preciso me libertar, preciso evoluir, longe da cobiça que tenta me impedir. Só peço sabedoria, clareza na minha visão, pra que eu não caia nessa tentação. Preciso me libertar, preciso evoluir, longe da cobiça que tenta me impedir. Só peço sabedoria, clareza na minha visão, pra que eu não caia.